Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Eu vou gritar pro mundo e falar do seu amor. Você tem renovado e tem dado salvação. Eu já pedi a Deus pra essa música falar no seu coração. É. Agora eu sei o que é verdade. Agora eu vivo a realidade. Você me fez abrir os olhos pela palavra revelada. Você trocou a minha farda e me armou para a batalha. Você conhece quem eu sou e me ama assim, né? É. Você sabe onde eu vou e me quer assim, né? É. Que Deus perfeito e sem igual, maravilhoso e imortal, da frente das lutas e vencendo minhas disputas. Tá aqui comigo, é meu amigo, melhor amigo. Glória do Senhor está aberta para ti, e Ele está às portas chamando pra você vir. Levanta a cabeça que Deus vai te ajudar. Hoje tá difícil, mas vai melhorar. Lavou meus pés, limpou minha alma, mudou meu ser, me trouxe calma, me diminua perante seu nome. Você é fogo que me consome. Eu não tenho nada a te oferecer, pois sou um servo e quero te obedecer. Não sou ninguém sem ti, Jesus, mas com você sou pura luz. Você é Deus de todo dia, na tristeza e na alegria. Eu sei que tudo é da sua obra, então peço, Deus, me transforma. A minha face pode ser a mesma, meu coração esse sim é novo. A minha vida era a soberba, agora eu tenho paz e renovo. Agora eu sei do valor do teu sangue, que no madeiro foi derramado. Meu coração e o corpo leve, alvo mais que a neve. A glória do Senhor está aberta para ti, e Ele está às portas chamando pra você vir. Levante a cabeça que Deus vai te ajudar. Hoje tá difícil, mas vai melhorar. Essa música vai ser cantada pelos corações mais frios. Essa pessoa vai ser abençoada e vai causar arrepios. Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Eu vou gritar pro mundo e falar do seu amor. Eu vou gritar pro mundo todo. Você tem renovado e tem dado salvação. Eu já pedi a Deus pra essa música falar no seu coração. Glória do Senhor está aberta para ti, e Ele está às portas chamando pra você vir. Vem, vem. Levante a cabeça, erga que Deus a cabeça, vai irmão te ajudar. Hoje tá difícil, mas vai melhorar. Pode crer, dificuldades, Deus derruba todas pra você. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Mas vai melhorar.